Nessa comunicação, o médium vai manter o olho fechado. Por que que às vezes na incorporação o médium tá de olho aberto e outras vezes fechado? Existem momentos que se faz necessário que ele esteja de olhos fechados para que a concentração dele, da mente dele, para com a minha mente, seja mais eficiente. Como ele está consciente, os olhos são fechados para que nada tire a atenção dele. E ele, no modo dele de agir, ele esquece que tem um monte de gente ao redor dele, finge que está sozinho e se concentra só em mim. Acho que eu já respondi a pergunta de muita gente. Nós íamos vir amanhã, mas sabe como é, né? A gente às vezes gosta de pregar uma peça nos médiuns. Então nós vamos falar hoje. Quem é aqui que tem medo de Exu Caveira? Quem acha que Caveira é demônio? O medo do Exu Caveira é grande, é? Cuidado. Depois do teu desencarne, tu pode precisar muito de um Exu Caveira. Já pensou? Se você fica agarrado no corpo físico, podre, morto, quem vai te tirar de lá? É Caveira. Nós fazemos inúmeros trabalhos no astral, mas o guardião dos cemitérios é Caveira. Temos um chefe, o Tatá. O Tatá Caveira é o chefe. Em algumas nações de candomblé, é chamado de o Tatá de Inquice. O Tatá, o chefe. E o nosso trabalho é constante nos cemitérios, porque morre gente todo dia, né? Então a gente tem trabalho todo dia. Não sei se vocês sabem, mas um espírito encarnado, uma alma, que é o espírito encarnado, o encarnado tem corpo físico, perispírito, espírito e o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo material que só encarnados têm. E no duplo etérico fica a tua energia vital, teu ectoplasma, é o seu ectoplasma, seu duplo etérico. Dentro do seu duplo etérico, seu ectoplasma mantém a tua saúde física, do teu corpo físico, sua imunidade, mantém os seus órgãos funcionando. Se você perder energia vital ou sequestrarem o teu duplo etérico, tu pode desencarnar ou pode ficar numa situação bem complicada em termos de saúde, debilitado, pode ficar louco ou entrar até em coma. Isso existe, o sequestro do duplo. Espíritos especialistas fazem isso facilmente. Não é nenhum mistério. Tem coisas do lado de cá que vocês nem imaginam que existe. Então, quando uma pessoa desencarna, o duplo etérico, que é um... que ele é material, é um corpo material, apesar de vibrar numa frequência diferente do corpo físico e não ser visto nos seus olhos, esse corpo é material. Quando o corpo físico morre, o duplo etérico se desfaz, se dissipa na atmosfera astral. Mas não é instantâneo. Ele demora, em média, no máximo uns 40 dias para se dissipar totalmente. E dentro dele, apesar da pessoa estar morta, tem ectoplasma, energia vital. E o ectoplasma, ele é disputado no astral por espíritos das trevas. Ele vale mais do que ouro. Magos negros querem, feiticeiros, desencarnados, encarnados também, desdobramento, quiumbas, vampiros astrais, vampiros de energias. Eles querem a energia que está naquele duplo em dissolução, para se alimentarem, os magos, para ajudar nas suas criações mentais, para manter os seus laboratórios das trevas. O que, que o caveira faz no cemitério? Nós fazemos a segurança, mantemos a ordem e a disciplina. Nós somos o equilíbrio entre a ordem e o caos, a luz e a sombra. E a gente fica ali no cemitério e a gente não deixa magos negros e feiticeiros encarnados, desdobrados, entrar. Nem magos negros desencarnados, nem feiticeiros desencarnados, nem cientistas desencarnados, nem quiumbas, nem vampiros astrais que querem entrar para se apoderar desse ectoplasma, dos duplos etéricos em dissolução, dos recém-desencarnados. Olha, eu tô aqui com o velho. Eu tô aqui com o pai João de Aruanda, que é o velho que anda com esse rapaz aqui. E ele solicitou a minha presença para que eu falasse sobre o trabalho no cemitério. E nós vamos falar em detalhes, não importa quanto tempo demore. Então, a gente não deixa esses espíritos entrarem no cemitério para roubar energia vital dos duplos em dissolução, dos recém-desencarnados, mas é só isso? Caveira faz a limpeza energética dos cemitérios, porque o cemitério é um lugar extremamente insalubre na sua contraparte astral. Insalubre porque é lotado de formas, pensamento, criações mentais de muitos espíritos doentes, miasmas. É um lugar bem denso, bem pesado, onde a comunicação mental é praticamente impossível por causa da densidade dos fluidos no cemitério. Por isso, no cemitério, Existem outras formas de comunicação mais eficientes. O velho, Pai João, foi lá para falar com a gente, pedir para a gente vir aqui. E para ele se comunicar com a gente e dizer que ele tinha chegado, ele teve que fazer um ponto riscado. Alguém sabe o que é isso? Ele manipula os fluidos da atmosfera com técnicas que ele conhece e ele mostra o seu ponto na atmosfera astral e a gente vê. É um símbolo. O ponto riscado serve para ele identificar um espírito, ou uma falange, ou uma legião de espíritos. Serve até para pedir socorro. A gente viu que era ele, ele entrou e conversou com a gente, solicitou a nossa presença aqui para que a gente falasse do cemitério, do nosso trabalho, para que as pessoas entendam o que um caveira faz e para que esse medo de caveira, achando que caveira é demônio, acabe. Porque nós não somos demônios. Já que os médiuns por aí não gostam de estudar e também não gostam de botar a cara, a tapa, para trazer informação, a gente veio aqui no rapaz porque ele estuda. E também ele bota a cara em prol do progresso da humanidade. Tá difícil achar um médium assim. E eu não estou elogiando ele, é porque tá difícil mesmo. Porque o problema não é só esse. Eu vou citar depois os outros problemas que a gente enfrenta com os médios por aí. Seja da Umbanda ou do Espiritismo. Limpeza energética do cemitério. A gente também ajuda os espíritos que ficaram agarrados nos seus despojos carnais, no corpo físico em putrefação, por algum motivo. Existem inúmeros motivos que deixam o espírito preso no corpo, sentindo tudo o que acontece no corpo. A gente ajuda a tirar esses espíritos do corpo e eles são levados para um hospital, para uma dimensão astral próxima à crosta, para serem ajudados, os irmãos. Como é que a gente faz para tirar um espírito agarrado no corpo? Tem espírito que gosta de ficar agarrado no corpo. O amor ao corpo era muito grande durante a encarnação. Tem espírito que o seu corpo durante a encarnação, ele é o objeto de culto e veneração. Ele leva uma vida extremamente material do culto ao corpo. E ainda se enfia nessas festas e se enchendo de drogas. Pior ainda, desencarna. De repente, por algum motivo, seja um acidente ou uma doença ou qualquer outra coisa. E ele entra numa atitude insana de não aceitar o desencarne, principalmente se for jovem. E inconscientemente, ou às vezes consciente, ele se agarra no corpo que foi o seu objeto de culto e veneração. E ali ele fica agarrado no corpo e fica cheio de vermes, baratas, escorpiões, astrais, criadas pela própria mente dele, matéria mental tóxica, situações aflitivas criadas pelo próprio espírito desencarnado, pela sua mente doente. Os escorpiões ficam aferruando ele, ele sente tudo, formigas astrais. A lama astralina em determinadas partes do corpo que fica ali corroendo o seu corpo astral. Como é que faz para tirar ele dali? Como é que tira ele dali, do corpo? A gente vai numa reunião mediúnica, claro, de quem tem conhecimento, que sem conhecimento fica difícil. seja espírita ou umbandista. Quem tem conhecimento, conhece técnicas da natureza, da ideoplastia e de resgate em cemitérios. Os médiuns da casa, primeiro, vão mentalizar através da ideoplastia algumas plantas, como, por exemplo, pinhão roxo, peperegum, açapeixa, alfavaca, mentaliza o sumo dessas ervas. Tudo ideoplastia, tudo mental. Os pretos velhos que estão ali, até os médiuns, se quiserem ajudar, eles podem convocar os elementais da natureza, geralmente as salamandras ou as ondinas, para sutilizar o sumo das ervas. O caveira pega esse sumo, que foi feito pelos médiuns, através da ideoplastia, leva no cemitério e despeja no túmulo onde o espírito está agarrado no corpo. E todas aquelas formas, pensamento, aqueles parasitas energéticos criados pela mente doente do próprio espírito que ali está, são desfeitas. Elas são dissolvidas, porque as ervas têm um caráter absorvente muito forte. Mas não é só isso. Nós precisamos de um médium que tem experiência no resgate. Nós desdobramos esse médium, levamos no cemitério junto com a gente. O Pedro já foi várias vezes. Algumas vezes ele lembrou, outras não. Nós deixamos ele lembrar e outras não. O médium doa ectoplasma. E esse ectoplasma também ajuda a desfazer todas essas formas de pensamento. Os médiuns da reunião mediúnica também ficam como doadores de ectoplasma. Esse ectoplasma é transmitido para lá. Desfazendo todas as criações mentais, o espírito vai acalmar. Nós retiramos ele do corpo. Já separamos ele do corpo. O próximo passo é levar ele na reunião mediúnica, aproximar ele de um médium encarnado para que ele tenha um choque anímico, para que ele desperte daquele transe, porque muitos ficam presos no corpo durante 10 anos, outros 5, outros 20, 30, até 40 anos, preso no corpo. E aí ele acorda, desperta, e ele é levado para um hospital, no astral, para ser tratado e preparado e continuar o seu processo evolutivo. É assim que se faz o desprendimento de um espírito que ficou agarrado no corpo. E isso, eu vou dizer para vocês, é toda hora. Porque essa humanidade não é lá espiritualizada como se pensa. Muitos são extremamente materialistas e muitos ficam agarrados no corpo. Nós fazemos esse serviço para aqueles que acham que a gente é demônio, que a gente é capeta. A gente ajuda você a se desvencilhar do teu corpo físico em putrefação quando tu desencarna e fica agarrado no corpo físico por vários motivos. Não só porque venerou o corpo, era vaidoso, mas por outros motivos também. Materialistas, sempre materialistas. Ou tu fez muita magia negra, seja em centros, seja nas encruzilhadas, ou seja com a própria mente, no teu dia a dia, discutindo no trânsito, xingando os outros, odiando os outros. Isso é magia negra. Com a mente. A magia negra é feita com a mente. Tu leva uma vida assim, tu desencarna. Muitas das vezes você fica agarrado no corpo por causa da vida que você levou. E aí dá trabalho pra gente. Os caveiras. Se nós não tomássemos conta dos cemitérios, se nós não guardássemos os cemitérios, os cemitérios seriam invadidos por magos negros e eles criariam verdadeiros laboratórios ali mesmo no cemitério para a extração de ectoplasma dos recém-desencarnados. Eles criariam laboratórios ali para ficar extraindo o ectoplasma daqueles que acabaram de desencarnar, dos duplos etéricos em dissolução. Mas não é só isso. Não é só isso. Sabe os espíritos que ficam agarrados nos corpos? Os magos negros adoram esses espíritos agarrados nos corpos para servir de cobaia. Ou eles vão pessoalmente buscar, ou eles mandam espíritos que são seus escravos em forma de réptil, que sofreram a degeneração progressiva do perispírito. Esses espíritos estão hipnotizados em forma de lagarto, de réptil. Só que esses espíritos, quando eles estavam encarnados, eles eram vampiros, ladrões de energia. Desencarnam, continuam os mesmos vampiros. Eles são hipnotizados ou são colocados artefatos tecnológicos no perispírito deles para eles seguirem todos os comandos dos magos negros. É uma marionete, um espírito desencarnado em forma de réptil que sofreu a degeneração do perispírito por causa da mente doente. E ele vai no cemitério não só para sugar o ectoplasma dos duplos, dos recém-desencarnados, como o vampiro que ele é, mas também para capturar os espíritos agarrados nos corpos para entregar para os magos fazerem experiência. Olha do que a gente livra muito espírito que acabou de desencarnar. Imagina a cena, caixão fechado, desce, terra, você lá dentro, com o corpo, no escuro, apodrecendo com ele. Deve ser bem desagradável, né? Por isso que tem gente que tem fobia de ficar em lugares muito pequenos, escuros, porque já passou por isso em outras encarnações. Sabe aquelas pessoas, aquela máquina que as pessoas entram para fazer ressonância? Tem gente que se desespera ali dentro, naquela máquina. É porque já ficou preso. Muitos desses ficaram presos nos corpos. E quando entra naquela máquina, entra em desespero. Porque lembra. Então, dessa o médium não sabia. Eu que trouxe. Então... esses répteis, espíritos de homens que se transformam em répteis, chegam a esse ponto, sim, capturam esses espíritos para os magos, assim como feiticeiros encarnados e magos negros encarnados desdobram e querem ir no cemitério para roubar ectoplasma, e espíritos também, para fazer magia negra, e a gente não deixa. Mas não é só isso. Assim como espíritos ficam agarrados nos corpos, existem outras situações que tem espíritos que ficam revoltados com o desencarne, levam uma vida extremamente normal, sem espiritualização, ignorantes da realidade do espírito, desencarnam e ficam revoltados. Eles não ficam presos nos corpos, porque cada caso é um caso, mas eles ficam revoltados com o desencarne. Eles querem o corpo de volta. Eles ficam lá no cemitério querendo o corpo de volta, porque eles queriam continuar aqui no plano físico. Não aceitam a desencarnação. Sabe o que eles fazem? Eles ficam querendo cavar o chão para pegar o corpo de volta. Eles entram nessa atitude insana, sem cessar, cavar, cavar, cavar. E aí sabe que suas mentes, porque o perispírito é moldável à mente, o perispírito é um modelo organizador de formas, ele é moldado de acordo com a tua mente. Ele é plástico, fluídico, vaporoso. Ele é modificado pelo teu estado de saúde mental. E essas mentes estão doentes. Querem um corpo de volta a qualquer preço. Sabe o que eles fazem? Eles ficam nessa de ficar cavando, cavando para pegar o corpo. Seus corpos espirituais vão emagrecendo, magrelos. Os braços ficam compridos e os dedos também. Parece a mão de símios, compridos, porque eles querem cavar. Eles moldam tudo isso com a mente. Perdem completamente a razão. Ficam totalmente descontrolados mentalmente e emocionalmente. Perdem totalmente o livre-arbítrio. Não podem nem ser usados, nem podem nem ser hipnotizados por magos negros e feiticeiros, porque eles perderam totalmente a razão. Para ser hipnotizado, tem que ter pelo menos um pouco de razão. E eles ficam lá. Ninguém quer, nem os magos. Ficam lá no cemitério. Nessa atitude insana de ficar cavando para pegar os corpos. À noite, eles saem. Alguns deles saem do cemitério. Vão para as ruas, vagando. Gostam de casas abandonadas, terrenos baldios. E ficam lá. Acabam sendo instrumentos da luz para que não aconteçam determinados crimes. Vamos supor que alguém esteja dentro de uma casa abandonada cometendo um crime qualquer ou planejando um crime. E esse espírito está lá. Vamos supor que a pessoa, pela sua sensibilidade, consegue ver um espírito desse. A imagem desse fantasma é bem feia, de um fura-terra. Nós chamamos eles de fura-terra. É bem feia. A pessoa vê esse espírito, berra, sai correndo. O espírito é medroso, também se assusta com a pessoa. O espírito corre para um lado berrando e a pessoa para o outro. Acabou sendo instrumento da luz para desfazer um crime. O fura-terra. E aí ele está na rua. Quando amanhece, o sol nasce, ele volta para o cemitério e se enfia na terra de novo, querendo cavar, pegando o teu corpo, para pegar o corpo de volta. Parece um avestruz, metade do corpo dentro da terra astral e as pernas para fora balançando. Se vocês fossem videntes, vocês iam ver isso no cemitério. Quase todos têm isso. Isso existe no cemitério. E existem os outros que também são meio agarrados à matéria e têm a mente bem doente enquanto estão encarnados. Que as mentes deles também plasmam isso no corpo astral. Primeiro, fica percorrendo. Alguém aqui já viu o filme A Volta dos Mortos Vivos? Dos zumbis? Não tem um seriado de zumbi? Qual é o nome? The Walking Dead. The Walking Dead. É igualzinho a eles. Será que aquele cara que fez o The Walking Dead não desdobrou e não passaram para ele uma realidade? Porque foi exatamente isso. Ele foi desdobrado e passaram para ele uma realidade que existe. Agora eu fui redundante. Uma realidade que existe. Falhas da mediunidade. Foi uma realidade, me desculpem. Então, esses espíritos têm no cemitério os mortos-vivos. Esses espíritos perderam o poder da fala. Eles ficam grunhindo, resmungando. O corpo astral deles está em decomposição, com feridas fétidas, pústulas. Muitos deles têm membros amputados. Não tem braço, não tem perna. Tem os que se arrastam, sem as duas pernas, só com o cotoco. As roupas todas rasgadas. cortados, feridas profundas, ossos aparecendo. Ossos do perispírito. A imagem que eles plasmam, decomposição. Fora os vermes passando por todo o corpo astral deles, baratas. O corpo deles é extremamente insalubre. Eles ficam lá. E eles se enterram. Se enterram na terra astral, em dimensões ainda mais sombrias, embaixo da terra, mais densas. Andam em grupo. Andam em grupo. São envergonhados, tímidos, mas esses não perderam totalmente a razão, apesar de ter uma mente doente e uma consciência meio que fragmentada. Perderam uma porcentagem da razão, mas não toda a razão. Se eles não perderam toda a razão, eles podem ser usados pelos magos, hipnotizados. E os magos entrariam lá, se não fosse a nossa proteção. Sequestrariam esses espíritos e levariam para os seus laboratórios. Como eles são depósito de morbo fluido, os magos fariam experiências das bactérias, dos vírus, para criar vírus e bactérias, fazer suas experiências macabras com esses espíritos. Assim como feiticeiros encarnados desdobrados invadiriam os cemitérios, os feiticeiros também desencarnados, e magos negros encarnados desdobrados, magos negros desencarnados invadiriam, pegariam esses espíritos, que nós chamamos de cavernícolas, porque andam embaixo da terra, e fariam magia negra, acoplariam eles na aura de um encarnado e todo o morbo fluido desse espírito passaria para o encarnado, e o encarnado ficaria bem mal. Existem outros também que não aceitam desencarne, ficam magrelos, bem magros, sentem fome, sede, frio, calor. Como eles sentem muita fome, muita sede, eles estão muito agarrados às comidas, aos alimentos, à matéria. Na cabeça deles, se eles estão com fome e sede, não estão se alimentando nem bebendo água, o que que a mente cria? Um corpo extremamente magro, que está passando fome. E eles ficam lá também. Não podem ser levados à reencarnação. Não podem. Se eles forem levados à reencarnação sem uma preparação antes, quando eles nascerem, eles podem vir com problemas mentais. Um deles é o autismo. Então tem que ter toda uma preparação para esses espíritos reencarnarem. E muitos ficam nessa condição. E pode ser alguém que você conhece. Não é nenhum absurdo. Alguém que você nem imagina que poderia acontecer isso após o desencarne. Tudo porque leva uma vida nem um pouco espiritualizada. Ou agarrado muito à matéria. Então nem sempre os espíritos ficam agarrados nos corpos. Eles podem ficar nessa situação que eu acabei de dizer. E aí, como é que fica? Às vezes, magos negros, num ato desesperado, eles podem tentar invadir os cemitérios para realizar suas tramas, como as que eu expliquei agora. E nós, os caveiras, a gente captura eles, os magos, para levar para a justiça divina. Só que tem situações que nós temos que levar esses magos negros, esses desencarnados magos negros, ou quiumbas, vampiros astrais, levamos também grupos para um centro espírita, para que eles possam ser resgatados e levados para a justiça divina. Sabe qual é o problema que a gente enfrenta quando a gente vai num centro espírita para levar esses espíritos para serem resgatados? Sabe qual é? Os espíritas. Nós, os caveiras, nós nos apresentamos para o médium, para alguns médiums ou um médium que tem vidência no meio da sessão mediúnica ali dos espíritas. E a gente se apresenta com a roupagem de caveira, geralmente com a cara de caveira, o capuz, com o espírito do mago negro do nosso lado, para ser resgatado, o bandido, o marginal. O caveira é o policial. O mago negro é o bandido. Ou seja, o caveira é do bem. O mago negro do mal. Os quiumbas. A gente leva. E aí o médium fala assim para o dirigente. Senhor fulano de tal, dirigente da casa, tem um espírito aqui, eu estou vendo, pela minha evidência. Tem um Exu aqui, com a aparência de caveira. Ele está com os irmãozinhos, coitadinhos, presos. Ele está escravizando os irmãozinhos, está aqui. Porque na cabeça dele, Exu é demônio. Para o espírita, Exu é espírito do mal. O que que ele faz? Ele libera um mago, que o mago é a vítima, coitadinho. Libera um mago e tentam doutrinar o caveira, como se o caveira fosse o vilão. Isso nos centros espíritas, não todos. Doutrina a gente. A gente é o vilão e o mago negro, que é o bandido, é visto como coitadinho, vítima, e é liberado para continuar fazendo suas tramas. É isso que acontece no centro espírita. Não todos, mas muitos por aí. Isso ainda acontece, então essa informação é muito importante que seja trazida, porque eu tenho certeza que muita gente não tem esse conhecimento. Muito espírita. E precisa ter esse conhecimento. Ah, então vamos na Umbanda. Na Umbanda eles aceitam Exu Caveira. Tá tudo certo. Na Umbanda, todos os problemas estão resolvidos. A gente enfrenta outro problema na Umbanda. Quando a gente chega no centro de Umbanda, com a mesma situação, para trazer os criminosos para serem resgatados, o médium da Umbanda vê o caveira na vidência. E aí, a gente incorpora no médium. Ele aceita, porque eles aceitam os Exus caveira, mas não tem a mínima ideia do que a gente faz no cemitério. Por quê? Porque eles não estudam. Eles acham que é só ficar como instrumento passivo, deixar a gente incorporar e fazer o trabalho. Quando, na verdade, o trabalho é feito entre o médium e o espírito. Nós não queremos médiuns passivos, que fica que nem um boneco inflável e fala para o espírito, vem, me toma, faz tudo o que você tem que fazer. Não é assim. O médium tem que trabalhar conosco em conjunto. E nesses centros de Umbanda, alguns centros por aí, sabe o que o médium faz? A gente incorpora nele, muitas das vezes ele está consciente, ele deixa a parte anímica dele falar mais alto do que a mediúnica, porque a incorporação é anímico-mediúnica. Anímico porque tem o jeito do médium, mediúnica porque ele está incorporado de um espírito. Então, o jeito do espírito vai se misturar ao jeito do médium. O meu jeito de falar não é exatamente assim como o rapaz está falando, como eu estou falando através dele. O meu jeito se mistura ao jeito dele. Porque eu estou usando o corpo dele, ele tem a personalidade dele. É assim que funciona a mediunidade. Mas ele deixa o médium, lá da Umbanda lá, deixa a parte anímica dele falar mais alto do que a mediúnica. Aí ferrou. Sabe o que ele faz quando ele vê que é o caveira? Ele se encurva todo, assim, fica dando gargalhada, falando palavrão. Umas gargalhadas exageradas. Não é que eu dou agora para manipular a energia e trabalhar no chakra dele, mas uma gargalhada exagerada. Fala palavrão, muito palavrão. Se retorce todo, como se fosse um demônio. E vai dar um show. A gente não faz isso. Eu estou fazendo isso aqui com o rapaz? Nós não fazemos isso. É a parte anímica do médium. Quando vocês verem um médium incorporado no caveira, isso se for um caveira realmente, porque pode ser um quiumba, fazendo isso, fumando, bebendo, enchendo a cara, todo curvado, falando palavrão, dizendo que veio do inferno, que é do inferno. Não é a caveira, os guardiões da lei. Mas não é mesmo, nós não somos isso. Ele está fazendo um papel ridículo. Porque muitas das vezes nem Kiumba faz isso. É um médium. Não, animismo. Sabe o que a gente faz com esses médiums? A gente desacopla, desincorpora. E ele continua lá dando show como se estivesse incorporado, todo curvado, falando palavrão. Não tem nem mais espírito ali. É ele dando um show. Ele quer dar um show para as pessoas. Não tem conhecimento. Médium que não estuda. E tem uns problemas aí de querer aparecer. Deve ter algo mal resolvido. Cheio de problema. É esse o problema que a gente enfrenta por aí, por falta de estudo dos médiuns, tanto da Umbanda como do Espiritismo. No Espiritismo, preconceito, e na Umbanda, falta de conhecimento e estudo, e vontade de aparecer, vontade de dar um show. Como é que fica? Como é que a gente vai trabalhar assim, se poucos estudam e têm conhecimento para trabalhar com a gente? Porque os médiuns ajudam bastante, nós precisamos dos médiuns. Nós somos desencarnados, nós não temos ectoplasma. Mas não é só isso, o médium não só doa ectoplasma, ele doa o seu magnetismo, o seu conhecimento na ideoplastia, no criar campos de contenção para espíritos rebeldes. Esse é o médium que estuda técnicas apométricas e pode trabalhar em conjunto conosco. É só correr atrás do conhecimento, não ficar fazendo essas palhaçadas de ficar todo curvado, falando palavrão, se enchendo de cachaça e fumando charuto. É o médium que precisa disso. Quer chamar a atenção das pessoas? Então, o trabalho no cemitério é muito maior do que se possa imaginar. A gente faz a limpeza energética, tira o espírito que está grudado no corpo e manda para outro lugar melhor. Protege o cemitério para não entrar esses magos, esses feiticeiros, esses quiumbas. Se vocês conseguissem ver a parte astral do cemitério, fica um monte de espírito quiumba em cima daqueles muros no cemitério. Desocupados, falando palavrão, todos rasgados, querendo invadir. E a gente não deixa. E quando tem batalha, a gente usa arma. Nos livros de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, ele menciona isso, das armas que nós usamos, feitas de matéria astral. Armas elétricas. A gente tem que usar essas armas. A gente não vai matar os espíritos, que já estão mortos. E a gente não vai transformar também ninguém na segunda morte, em ovoide. Mas quando eles vêm para cima, a gente pode atirar. Essas armas elétricas vão direto no cordão de ouro que liga o seu perispírito ao corpo mental. E eles desmaiam por um período curto, médio ou longo, dependendo da intensidade, da potência que a gente coloca na arma. Assim como tem redes magnéticas que prendem um grupo de espíritos nessa rede magnética. Muitas delas são ligadas por baterias. A gente prende e leva para onde tem que levar, para eles serem doutrinados e tudo mais. A gente não faz mal a eles. Eles são levados para serem educados. É isso que nós fazemos. E muito mais. Esses espíritos, muitos deles que ficam agarrados no corpo, tá cheio de problema emocional. Aí a gente chama as moças, as pombagiras, que são especialistas nas partes da emoção, da sexualidade descontrolada, para ajudá-las. São verdadeiras psicólogas do astral, que também não são espíritos de prostitutas desencarnadas. Não tem nada disso. Ainda tem essa visão aqui de que pombagira é espírito de prostituta desencarnada? Isso ainda existe aqui? Que situação, pleno século XXI. Um país que se diz espiritualizado não tem esse conhecimento. É uma vergonha. As moças não bebem, não fumam, não ficam rebolando, sensualizando, não falam palavrão. Não são ex-prostitutas, muito pelo contrário, são educadas, finas, inteligentes. Têm compostura, belas, grandes mulheres. Não fazem mal a ninguém, não faz magia negra para ninguém. Só fazem o bem. Resgata você que cometeu crime passional, que a tua mulher te traiu e tu matou ela e depois se matou. Vai pro umbral, os dois. São elas que resgatam vocês, que mataram um ou outro por causa de namorada, namorado, traição. Tá com as emoções toda descontrolada. São elas que vão lá para ajudar vocês que cometeram um crime passional, sexual. Se não fossem elas, muita gente estava ferrada. Se não fossem os caveiras, os cemitérios, coitados de vocês, porque muitos de vocês, quando desencarnam, ficam tudo agarrado no corpo. Se não fosse a gente, vocês iam ser cobaia de mago negro, ia ficar agarrado no corpo lá séculos. Séculos e séculos e séculos, criando situações aflitivas em torno de si mesmo, com as suas próprias mentes. Então vamos tirar esse negócio da cabeça, que vocês não sabem nada. Quem é a caveira? Quem são os verdadeiros Exus? Os guardiões? Nós somos disciplina, ordem. Nós somos justiça. Nós somos a lei, nós somos a verdade, nua, crua, escrachada. Eu sou Exu, sentinela do Cristo, guardião, policial do astral. Nós somos os mocinhos, não os bandidos. Muito obrigado, caveira, laroieixo.